de defeitos. Ninguém é isento, gente. Jamais, jamais, né, vai existir uma pessoa isenta de defeitos, tá bom? Então guarde bem essa última frase. O pior defeito é julgar-se isento de defeitos. Tenham todos um bom dia. E mais uma vez, eu estarei de volta, se Deus quiser, na manhã desta quinta-feira, com mais um programa Alvorada Sertaneja. ZYV731, Rádio Pitombeiras FM 98,7, Rua Alfredo Campos, sem número, Senador Sá, Ceará. Direção-geral, Professor Roberto Carneiro Frota. Direção administrativa, Professor Batista. Pitombeiras FM, a serviço da comunidade. Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito conforme Lei 9.504/97. Dentro de 10 minutos, voltaremos com nossa programação normal. Coligação por amor, a Senador Sá, o trabalho vai continuar. Os partidos PP, PDT, União, Federação, PSDB, Cidadania. Vem chegando, povo de Senador Sá, está começando o programa do Coração Trabalhador, da família 11, do prefeito Bel Júnior 11, vice-professora Maria. Vai, vai, vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa, o Bel Júnior trabalhou demais. Vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa. Nossa cidade avançou muito com a gestão de Bel Júnior 11. Hoje podemos ver nosso município com grandes melhorias em diversas áreas. Bel Júnior proporcionou uma qualidade de vida aos moradores de Senador Sá. Senador Sá tá diferente, tá mais bonita. O trabalho vai continuar. E aí, pessoal? Hoje vamos bater um papo sobre agricultura. Sabemos que as pessoas que dependem do campo para sua sobrevivência e bem-estar têm uma grande importância na sociedade, tanto em termos de produção de alimentos quanto na preservação cultural e ambiental. A vida no campo está interligada a uma rica diversidade cultural. Comunidades rurais frequentemente preservam tradições que se refletem nos modos de cultivo, nas festas e nos saberes populares. Esse patrimônio cultural é fundamental não apenas para a identidade das comunidades, mas também para a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e adaptadas ao ambiente local. Nosso prefeito Bel Júnior traz as melhorias para a nossa cidade e fortalece ainda mais a vida do homem do campo. Fala, meu prefeito! Fala que o povo quer te ouvir. Meus agricultores e minhas agricultoras de Senador Sá, hoje vamos falar sobre as transformações que a nossa gestão tem realizado na área da agricultura, um setor vital para o desenvolvimento do nosso município e para a vida de tantas famílias que dependem do campo. Começamos com a aquisição de 2 novos tratores, que agora estão à disposição para o arado de terras de forma gratuita para os nossos agricultores familiares. Com esses equipamentos, estamos garantindo que cada pequeno produtor tenha condições de preparar a terra terra e plantar com mais eficiências. Entregamos 121 títulos de terra, um marco importante para regularizar a situação de nossos agricultores, garantindo a segurança jurídica para suas propriedades. Além disso, estamos oferecendo assistência técnica especializada para agricultores, produtores e criadores, com o apoio de um veterinário para inseminação artificial em animais. Senador Sá é o primeiro município do interior a oferecer um serviço tão inovador, trazendo mais qualidade para a produção local. Distribuímos sementes e mudas de árvores frutíferas, incentivando o cultivo e diversificação das plantações. Criamos o programa Amigo do Campo, que apoia os pequenos agricultores com a escavação de açudes, limpezas de terreno, entre outros, fazendo com que a prefeitura trabalhe lado a lado com eles. Firmamos uma parceria com os agricultores familiares para a compra direta da merenda escolar. Mais de 40% da merenda escolar é comprada do agricultor local, fortalecendo a economia local e garantindo alimentos frescos e de qualidade nas escolas de Senador Sá. Em parceria com o Senar, promovemos cursos técnicos em diversas áreas, como avicultura, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura e bovinocultura, além de formação técnica e zootecnia. Tudo isso para que os nossos produtores estejam cada vez mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios do campo. Cuidamos também da saúde dos animais, com vermifugação de ovinos e caprinos em todo o município, vacinação das aves e humanização de todo o plantel avícola. Estamos comprometidos com o bem-estar animal e por isso criamos a Lei de Proteção e Bem-Estar Animal. Outro ponto de destaque foi o peixamento de açudes, aumentando a produção e oferecendo uma nova fonte de renda para as famílias da sede e zona rural. Criamos a Feira da Agricultura Familiar, um espaço para os nossos agricultores venderem seus produtos diretamente aos consumidores, fortalecendo a economia local e promovendo a sustentabilidade. Aderimos ao projeto Agente Jovem Ambiental, garantindo a renda mensal para 50 famílias, e apoiamos os catadores de materiais recicláveis, promovendo o cuidado com o meio ambiente e gerando renda para quem mais precisa. Estamos construindo uma nova estufa para a produção de mudas, investindo no futuro da nossa agricultura e na preservação ambiental. E em parceria com o Sebrae, oferecemos consultoria na área de turismo rural e negócios rurais, ampliando as oportunidades para nossos agricultores. E para garantir que todas essas ações estejam em harmonia com o meio ambiente, desenvolvemos o Plano Municipal de Educação Ambiental, focado na gestão de resíduos sólidos. Em Senador Sá, estamos construindo uma nova realidade para nossos agricultores, produtores e criadores. Com apoio, capacitação e investimentos, estamos transformando a vida do homem do campo em um espaço de oportunidade e desenvolvimento para todos. Juntos, vamos seguir em frente, valorizando o que temos de mais precioso, nossa terra e nosso povo. Queremos uma Senador Sá que se orgulha da sua história, que seja justa, com igualdade e liberdade para todos. Ele é comprometido com o povo. Bel Júnior 11 fez e vai fazer muito mais. E no dia 6 de outubro, vote 11. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vai, vai, vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa, o Bel Júnior trabalhou demais. Vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa, Bel Júnior, Bel 11 vai fazer muito mais. Vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa, o Bel Júnior trabalhou demais. Vai dar certo, basta fé que vai, a vitória é certa. No ar, o programa Pela Dignidade de Nossa Gente, dos partidos PSB e Federação Brasil da Esperança. Prefeita Zilma 40, vice Ildebrando. Pra mudar, na Zilma eu vou votar. Dia 6 de outubro, vamos lá, Senador Sá. Olá, caríssimos amigos e amigas de Senador Sá. Estamos de volta com mais um programa da futura prefeita Zilma 40. E hoje o nosso encontro tem a finalidade de relembrar até aqui as propostas que Zilma 40 já apresentou para vocês durante seu espaço de programa eleitoral. Começamos agora o nosso bate-papo de revisão das propostas de Zilma, dando as boas-vindas à futura prefeita de Senador Sá. Olá, Zilma, seja bem-vinda! É 40, Zilma! Queridos amigos e amigas de Senador Sá, aqui quem fala é a Zilma, a candidata a prefeita deste amado município. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado dificuldades, sofrendo com a falta de atenção e cuidado por parte de gestões que não colocam o bem-estar da nossa gente em primeiro lugar. Agora é ela! 40 Zilma! Não é justo que tantas famílias em Senador Sá vivam sem o mínimo de respeito e atenção que merecem. Nós temos visto desse caso a falta de compromisso e a ausência de uma liderança que realmente se importe com o nosso povo. Eu confio e acredito, por isso voto 40, Zilma prefeita. Chega de ausência de lideranças perto do povo. Senador Sá precisa de gestores com mais compromisso e seriedade com o seu povo. Dia 6 de outubro, é só confirmar. Zilma 40, a nossa prefeita. Em nossa gestão, assumo o compromisso de atender a demanda de alunos a partir de 2 anos de idade. Sabemos que muitas famílias precisam de creches e escolas que recebam seus filhos desde cedo, permitindo que os pais trabalhem tranquilos, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e acolhedor. Eu confio e acredito, por isso voto 40, Zilma prefeita. Prefeita Zilma, e para os jovens que são antenados à leitura e que sempre estão presentes na biblioteca, quais suas propostas para essa juventude? Agora é ela, 40 Zilma. Também vamos criar e ampliar bibliotecas infantis e brinquedotecas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, em parceria com os governos federal e estadual, juntamente com a gestão escolar. Um dos meus compromissos como futura prefeita é melhorar o plano de cargos e carreira dos funcionários da rede municipal de educação. Sabemos que um plano de carreira bem estruturado é essencial para motivar os profissionais, garantindo que eles tenham um caminho claro de crescimento e desenvolvimento dentro da carreira que escolheram. Agora é ela, 40 Zilma. Em nossa gestão, vamos privilegiar o conhecimento sobre o meio ambiente, sua preservação e sua melhoria em todas as escolas do município. Nossas crianças e jovens, elas precisam entender a importância de cuidar da natureza. Eu confio e acredito, por isso voto 40, Zilma prefeita. Eu não tenho dúvida que o melhor nome para Senador Sá é Zilma 40. Saúde, bem-estar, educação, é Zilma, é 40. Você ouviu o programa Pela Dignidade de Nossa Gente, dos partidos PSB e Federação Brasil da Esperança. Prefeita Zilma 40, vice Ildebrando. Termina aqui o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Voltamos agora com a nossa programação normal. ZYV 731, Rádio Pitombeiras FM 98,7, Rua Alfredo Campos, sem número, Senador Sá, Ceará. Direção-geral, professor Roberto Carneiro Frota. Direção administrativa, professor Batista. Pitombeiras FM, a serviço da comunidade. Pitombeiras FM 98,7, a comunitária do povão. Pitombeiras FM 98,7 MHz. 7:10. Atenção, emissoras afiliadas. Em 5 segundos, Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Sete horas e 11 minutos, um ótimo dia para você. Nós estamos começando o Ceará News desta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Eu sou Matheus Vasconcelos, te faço companhia até as 8 horas da manhã. Que prazer estar com você nesta quarta. Vamos juntos saber quais são os destaques da edição de hoje. Eleições. Nova rodada de pesquisa do Instituto Paraná em parceria com o portal CN7 Rede Plus FM revela os números da corrida eleitoral em Maranguape. Polícia captura dois homens suspeitos de ameaçar Isolda Sela, candidata à Prefeitura de Sobral. E ainda, Donizete Arruda comenta as principais informações da política nacional, da política local. O Ceará News está começando. Participe do Ceará News. 85992647274. 7 horas e 12 minutos, bora tomar esse café da manhã juntos, tá saindo de casa agora, vai trabalhar, vai cumprir os teus compromissos, fica com a gente, nos dê a oportunidade de estar em sua companhia, certo? Vamos agora às informações desta quarta-feira. Dois homens foram presos ontem por ameaçar Isolda Sela, que é candidata à Prefeitura de Sobral, pelo PSB. Além das prisões, a ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itaitinga e de Sobral. A gente vai até então a região norte com o Mário Magalhães, que está em Sobral, e vai trazer mais detalhes deste caso para a gente. Conta, Mário. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. Dois homens foram presos nessa terça-feira por ameaçar Isolda Sela, candidata à Prefeitura de Sobral. Além das prisões, a ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itaitinga e Sobral. Com isso, subiu para 3 o número de capturados por ameaçar a candidata. O primeiro investigado foi capturado no dia 2 de setembro. Conforme a Polícia Civil, a prisão dos dois homens, um de 31 anos e o outro de 28 anos, ocorreu a partir da análise do conteúdo do celular do primeiro preso. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, Marcos Aurélio Elias de França, disse que havia um grupo no WhatsApp com o objetivo específico de atingir os eleitores da candidata que participavam de comícios. O objetivo era atingir com rojões. No grupo, eles articulavam como iriam fazer os ataques, de que forma e o local. Com informações de Sobral, Mário Magalhães para o Ceará News. 7 horas e 14 minutos. A gente continua trazendo informação para você nesta quarta-feira. Vamos direto para a região do Cariri. Robson Roque está chegando com as informações de lá. Bom dia, Matheus. Bom dia. E ouvintes do Ceará News. Candidato à reeleição, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, do Podemos, está hospitalizado desde o último domingo. Ele foi internado após se sentir mal durante um ato de campanha eleitoral. Gledson foi submetido a exames que constataram uma infecção estomacal. Desde então, as ações da campanha são desempenhadas pelo candidato a vice, o ex-vereador Tarso Magno. A hospitalização do prefeito foi o principal assunto discutido entre vereadores na sessão legislativa de ontem. Se a saúde fosse realmente como o prefeito diz nas suas propagandas eleitorais, ele teria ido para a UPA para mostrar à população que o que ele diz é verdade. O vereador Edinaldo Moura saiu em defesa do prefeito Gledson, criticando a postura dos parlamentares de oposição. Hipocrisia seria se o prefeito agora, porque está em campanha, aí fosse para o hospital da UPA, ou hospital municipal, que seja, qual fosse, para ser consultado lá. Outro assunto que repercute desde ontem aqui na região foi a morte do vereador cratense Dárcio Luiz, do União Brasil. Ele participou normalmente da sessão legislativa pela manhã, mas sofreu um infarto no início da tarde. Dárcio Luiz, de 78 anos, entrou para a história da política cratense como o vereador com mais mandatos. Ele exercia a função há mais de 40 anos. Da redação do Jornal do Cariri, Robson Roque para o Ceará News. 7 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho tem pesquisa aqui no Ceará News. Mais uma rodada de pesquisas do Instituto Paraná em parceria com o portal CN7 e Rede Plus FM. Desta vez, a gente vai trazer os números da corrida eleitoral em Maranguape. Então eu vou para um rápido intervalo no próximo bloco. Donizete já está chegando trazendo as informações da política e, claro, a gente revela então os dados da pesquisa Instituto Paraná em parceria com o portal CN7 e Rede Plus FM. Até já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Medicina Uninta, nota máxima. Inscrições abertas para o processo seletivo 2024.2. Em Sobral e Itapipoca. Dois cursos nota máxima, com toda a infraestrutura, excelência pedagógica e corpo docente que fazem a Medicina Uninta ser reconhecida como uma das melhores do Brasil. Acesso a financiamentos. Consulte. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.uninta.edu.br. A Medicina Uninta 2024.2 espera por você. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento. Esta programação tem um apoio cultural de Pitombeiras FM. Bateu aquela fome e não quer sair do conforto do seu lar? Então chama o delivery da Pizzaria La Piedra. Basta ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp no 88992858383.